Luares brancos albentes, luares alvinitentes, de indesvendáveis arcanjos, vossa pureza arrebata. Luares brancos de prata, de plenilunios goianos, morenas fadas catitas, as goianinhas bonitas adoram-vos o dulçor. Quantos encantos encerra o luar de minha terra, falando coisas de amor. Luares brancos alventes, luares alvinitentes, de inigualável dulçor. Quantos encantos encerra o luar de minha terra, falando coisas.